andrecedesmoral.com.br. É pra testar no paredão, Montana do Frete, Bossa Vilã, Equipador Evolução, chama, Carreta RR. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Desce até o chão. Desce até o chão. Desce até o chão. Desce até o chão. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Dá uma tremidinha. Tremi. Dá uma tremidinha. Tremi. Dá uma tremidinha. Tremi. Dá uma tremidinha. Tremi. Dá uma tremidinha. Tremi. Dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha, é, dá uma tremidinha. Mas olha quem chegou, o rei do batidão, trazendo dança nova pra tocar no paredão. Se liga aí galera que vai começar a festa. O DJ Marco vai pegando as perversas. O todo mundo vai feitar esse pé, vai dar errado pra tu e a mulher. André Cedis, o moral de Ibi Coara. Faz o quadradinho, deixa assim mesmo, deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. Faz o quadradinho. Ele disse que era pra deixar. Todo mundo vai fazer o que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha, dá uma empinadinha, dá uma empinadinha, dá uma empinadinha, dá uma empinadinha, dá uma empinadinha, dá uma empinadinha. Chama, chama. Gol do frango. Cadê os alô, meu irmão? Chega aqui e dá um frango. O que Alex, minha parceira Carolina Ângela. Tava devendo essa louca, beijo. Todo mundo vai fazer. Desce até o chão. Chão. Desce até o chão. Chão. Desce até o chão. Chão. Desce até o chão. O que Alex, Juninho Lins. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Dá uma empinadinha. Dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha. Olha, chegou, trazendo dança nova pra curtir no paredão. Se liga aí galera que vai começar a festa. Alisson Jordan. O todo mundo vai fazer o que Alexa mandar, todo mundo vai. Faz o quadradinho. Fuxeng. Faz o quadradinho. Faz o quadradinho. Faz o quadradinho. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Dá uma empinadinha. Empina. Dá uma empinadinha. Empina. Dá uma empinadinha. Empina. Dá uma empinadinha. Empina. Dá uma empinadinha. Alisson Jordan, o rei do TikTok. Dá uma empinadinha. É alô com força, meu velho. Dá uma empinadinha. Chama. Cuida. Chama. Ramon Divulgador. Cuida. Todo mundo vai fazer.